uma ótima semana e é o que eu desejo, e com muita saúde, e para os doentinhos também, muita saúde e muita coragem. Então, hoje somos o 7 de dezembro de 2022. Isto passa a voar o tempo. Daqui a pouco estamos ao meio do mês de janeiro. Então, e vamos começar com as nossas músicas. E quanto ao tempo, o tempo está um bocadinho de inverno, está um bocado de chuva, estava bom, mas quando cheguei para entrar já estava a querer chover. Mas temos de ter paciência, a gente está no inverno, temos que passá-lo, não é? Como a gente passa o verão. Ora, então vamos continuar com a nossa música, estarei aqui das 9 até ao meio-dia com vocês, com muito prazer e com muita, muita música portuguesa. Então vamos já continuar com a nossa música. Até que enfim, quando o rádio a tocar, apenas me lembra de ti. Vai tocando a canção que marcou esta paixão. Conduz-me na avenida, sou guiado na emoção. Não quero mais ficar sem ti, vou entrar em casa e não te ter ali. Dois copos de rum com gelo e solidão. Mas quando chega a noite, voltas tu na cama. Chama. E a lua conduz meu destino e me diz que tu és meu caminho. Volto-te a ligar em cada madrugada, com o coração que não pensa em mais nada. Digo tudo que sinto sem filtro, só contigo tudo faz sentido. Volta para mim. Para casa até que enfim, quando o rádio a tocar, apenas me lembra de ti. Vai tocando a canção que marcou esta paixão. Conduz-me na avenida, sou guiado na emoção. Não quero mais ficar sem ti, vou entrar em casa e não te ter ali. Dois copos de rum com gelo e solidão. Mas quando chega a noite, voltas tu na cama. É por ti que chama. E a lua conduz meu destino e me diz que tu és meu caminho. Volto-te a ligar em cada madrugada, com o coração que não pensa em mais nada. Digo tudo que sinto sem filtro, só contigo tudo faz sentido. Volta para mim. Então são 9 horas e 11 minutos e continuamos com a nossa música, e então é Faz-te a Vida. Ora, e para quem trabalha, um ótimo trabalho e muita coragem, e para quem viaja, uma ótima viagem e uma boa viagem. Então, vocês estão à escuta da Rádio Arco-Íris, aqui em direto com muita, muita música portuguesa. Estamos à escuta de Agatha, Faz-te à Vida. Arc-en-ciel, contactez le 02 38 43 48 00. Ora, continuamos então com José Amaro, a lua, tu e eu. E je vous souhaite une bonne journée e um bom ano novo a todo mundo que ainda não morreu. Desejo um ótimo e feliz ano novo de 2022. A energia que ela traz, vejo os olhos sente a paz que ela tem para nos oferecer. Sente a energia que ela traz, vejo os olhos sente a paz que ela tem para nos oferecer. Eu, tu e a lua, tu e eu, tu és a minha lua, eu sou tu e eu, tu e a lua. Brilham tanto esta noite, iluminam o nosso quarto por inteiro. Venho dormir no meu peito e suspirar. Vou beijar-te sem parar, como a lua beija o sol e o mar. Venho dormir no meu peito e suspirar. irá. Vou beijar-te sem parar, como a lua beija o sol do mar. Eu, tu e a lua, a lua, tu e eu. Tu és a minha lua, teu sol sou eu. Apertar, sentir, chutar. tudo de uma vez. Relax, relax, até passar o universo. Vamos lá com calma, bem devagarinho. Não penses logo naquilo. Vá caminhar a alma, prepara o caminho. Não penses logo naquilo. Bora, take it easy, take it easy. O coração está tranquilo. Take it easy, take it easy. Não, não penses logo naquilo. Cruzamos nosso olhar. O efeito que sentimos teve um efeito bilateral. Depois no segundo encontro veio o toque de cristais. No terceiro estavas louco e pouco já querias mais. Eu disse relax, relax, relax. Não é tudo de uma vez. Relax, relax, até passares o nível. Vamos lá com calma, bem devagarinho. Não penses logo naquilo. Toca-me na alma, prepara o caminho. Não penses logo naquilo, boy. Calma, relax yourself, don't think about that. Não penses logo naquilo, boy. Don't think about that, relax yourself. Não penses logo naquilo, no, no. O coração está tranquilo. Tegiriza, tegiriza. Não, não penses logo naquilo. Sei. Maldito amor.

na rede, na pista. Você aprendeu a coreografia, já entrelaçou de frente com pica, subiu e desceu pela rodovia. Toque, toque frontal, bem devagar, sem machucadela, não estrago o meu pudim. Na vertical, sem descolar, dá uma aquecidela, está no ponto, baby. É rocha, é rocha. É rocha, é rocha. Ai. Outra vez. É rocha, é encosta, não mexe, só roça. Chave na fechadura, mas com muita ternura. Enrosca, encosta, não mexe na volta. Aperta o parafuso e talhuso sem abuso. Piriri, piriri, piriri, perere, perere, perere. É só enroscar o elele, é só enroscar o elele. Piriri, piriri, piriri, perere, perere, perere. É só balançar o balancê, é só balançar o balancê. Vocês estão à escuta da Rádio Arco-Íris com muita música portuguesa e de todos os gostos. Espero que estejam a passar uma ótima manhã na nossa companhia. Ora, enquanto o tempo, nós estamos com 1 grau a 4 a pré-medir e o tempo está um bocadinho triste, não está? Então temos aqui a nossa música na Rádio Arco-Íris para vos fazer alegrar. Então, até já. 2. La FM en couleur. Allez, continuamos então com a nossa emissão e continuamos com música Amor à Moda Antiga. Apenas mais um. Foram poucos minutos e mais os segundos deixaram-me assim. Um beijo inconstante e um toque suave. Sensação estranha de amor de verdade. 365 dias por ano, 1440 minutos, 60 segundos por minuto, 1000 milésimos por segundo, 24 horas. Mais puros com o passar dos anos, e num doce beijo no tocar dos lábios, os beijos são mais curtos, mas o amor é mais sábio. 365 dias por ano, 1440 horas por dia. Eu te amo,

noite, mas levaste a minha vida. E com esta dor abri uma vida e sem despedida já não estás aqui. Arc-en-ciel au 02 38 43 48 00. Ora, pois vocês podem chamar a Rádio Arco-Íris e o número de telefone é o 02 38 43 48 00. E vocês estão à escuta da emissão O Fim de Semana à Porta, então apresentado por Lourenço das 9 até ao meio-dia. Se você ainda não se ligou à rádio, então ligue-se à melhor música portuguesa. Então vamos continuar com a nossa música e desta vez é Se Eu Pudesse Beijar. Se eu pudesse te beijar apenas por um segundo, não dava a volta ao mundo. Se eu pudesse te amar, faria tudo na vida para seres a minha rainha. Tenho um segredo dentro do peito, eu não consigo dizer que te amo, que te quero. Eu tenho medo que não me aceites, por isso é que vivo tão calado em desespero. Eu não consigo ganhar coragem, mandar mensagens, estou a enlouquecer. então vimos ouvir a canção Se Eu Pudesse Te Beijar, e vamos continuar então. E eu quero bailar, vamos então bailar. Eu quero bailar, quero te apressar. Tu sabes bem que te amo, baby. Eu quero bailar, só quero ficar juntinho a ti, porque eu fico crazy. Continuamos com Telmo Rodrigues, a Baby Baby. Casa, vais dormir na minha cama e chegas só de madrugada. mim. Esta noite louca, baby, só te quero a ti. Depois deste shot, não fiques assim. Eu bebi demais esta noite, mas de ti não me esqueci. Come on, baby, teu olhar me seduziu. O teu corpo junto ao meu quase me enlouqueceu. Come on, baby, hoje vamos fugir os dois. Esquece o que vem depois. Só tu és minha baby. C'est du soleil, soleil, plein les oreilles, plein les oreilles, plein les oreilles.

tempo namorando e vai dando umas voltinhas com o Gonçalo e com o Fernando. Quando vai a passear com eles para o jardim, a malta ao vê-los passar começa a cantar assim. A malta ao vê-los passar começa a cantar assim. Ora estar com o Salmo, ora estar com o Nando, ora estar com o Nando, ora estar com o Salmo. Quando estar com o Salmo, não estar com o Nando. Quando estar com o Nando, não estar com o Salmo. Gosta de ir com o Salmo, gosta de ir com o Nando, gosta de ir com o Nando, gosta de ir com o Salmo. Quando estar com o Salmo, muito de curtir e lá vai levando a vida só para se divertir. Pois a mais linda não é ver o seu atrevimento, porque largo quando está com os dois ao mesmo tempo. Porque largo quando está com o Salmo e com o Nando ao mesmo tempo. Ora está com o Salmo, ora está com o Nando, ora está com o Nando, ora está com o Salmo. Quando está com o Salmo, gosta de ir com o Nando, gosta de ir com o Salmo. Quando está com o Salmo, não está com o Nando. Quando está com o Nando, não está com o Salmo. Quando está com o Nando, não está com o Salmo. Pa para para pa para para pa para para pa para para pa para para pa para para pa. Brilha quando quer carinho,

mas eu sei bem que nasci para ser um tudo de ti. Só não encontro amor, alguém ouviu, alguém me diz. Anda por aí fugindo e não vê meu coração. Gostava de o encontrar para acabar a solidão. Para acabar a solidão, saí à noite para dançar. Para encontrar essa mulher, para talvez me apaixonar. Procuro uma paixão, uma mulher doce ardente. Vou continuar a procurar, até a ter à minha frente. Ando sempre a bailar com a mais feia. Pensei que ia encontrar, lá no baile uma sereia. Uma mulher muito linda, uma mulher bem cheirosa. Afinal eu me enganei, não tinha cheiro de rosa. Ando sempre a bailar com a mais feia. Pensei que ia encontrar, lá no baile uma sereia. Uma mulher muito linda, uma mulher bem cheirosa. Afinal eu me enganei, não tinha cheiro de rosa. Afinal eu me enganei, não tinha cheiro de rosa. Afinal eu me enganei, não tinha cheiro de rosa. Ora, então vimos de ouvir Sempre a Bailar com a Mais Feia. E então vamos continuar com as nossas dedicatórias. E temos aqui uma dedicatória de Madame Esperança para toda a sua família, que deseja um ótimo ano de 2022. E para todos os doentinhos do mundo, e não esquecendo o Sr. Armando e o Sr. Agostinho Monteiro e a sua esposa, e todas as pessoas que a conhecem e também para todos os animadores. E de minha parte, meu muito obrigado. Desejo-lhe tudo bom e um ótimo dia de sexta-feira, 7 de janeiro. Então eu vou passar aqui uma canção que tem por título Carlos Soltelo na Casa de Deus. Então vamos escutar esta bonita música. Bom, parece que não quer passar. Vamos então passar uma outra canção. Bom. Ora bom, então eu peço desculpa porque eu tive aqui um problemazito no ordenador e vamos lá ver se isto se resolve. Então, até já. Aprender esta moda, veja que eu te ensino. Aqui não há vergonha, comigo todos dançam. Quero esse astral em cima, por isso venham todos para o baile da concertina. Agora bate o pé e as mãozinhas no ar. Com o Tiago Silva toda a nota vai vibrar. Agora bate o pé. Olha, não, não. Aprender esta moda, veja que eu te ensino. Aqui não há vergonha, comigo todos dançam. Quero esse astral em cima, por isso venham todos para o baile da concertina. Agora bate o pé e as mãozinhas no ar. Com o Tiago Silva toda a malta vai vibrar. Agora bate o pé e as mãozinhas.

Ora, 11 horas e 17 minutos, vemos de ouvir a Ágata São Mais Solteira. Então, agora vai a dedicatória para a Ser Esperança e para todos, toda a sua família e para todos os doentinhos do mundo, não esquecendo o Ser Armando, o Ser Agostinho Monteiro e todas as pessoas que o conhecem e para todos os animadores. Então, eu vou passar aqui a canção que tem pelo título Carlos Sotelo na Casa de Deus. Pois eu não pude passar porque teve um problemazito aqui no ordenador, mas agora vai seguir. Então, vamos escutar esta bonita música. Afogada no mar com os erros da terra. Entrei para rezar na casa de Deus, para o mundo mudar e o homem acalmar debaixo do céu. Pedi compaixão pela criança com fome, no mar enganada pelo erro do falhar, traz ao mundo união, que a criança sorria de noite e de dia com amor e pão. Entrei para rezar na casa de Deus, para o mundo mudar e o homem acalmar debaixo dos céus. Pedi compaixão com fome, que morre afogada.

Ora, então vimos de ouvir a Agatha, está bonito. Então continuamos com a nossa dedicatória, desta vez é da parte de Seu Saruga de Chateauneuf-sur-Loir, que eu envio-lhe esta canção que tem por título Dino Meira, Negro Destino, e desejo-lhe um ótimo ano novo de tudo de bom que eu desejo, um ano novo de 2022, espero que ele esteja bem de saúde. E então vamos ouvir o Dino Meira, Negro Destino. Destino é Negro, que foi para Sr. Saruga de Chateauneuf-sur-Loir. Então, e temos aqui mais uma dedicatória que vou passar, que é da parte da Maria do Céu, para todas as pessoas que a conhecem, para todos os doentinhos do mundo e para todos animadores e para todas as pessoas que estão a sofrer de doença e que deseja uma ótima saúde para todos eles e um bom ano novo de 2022. Então vou passar aqui uma canção que tem por título O Dia Paisão Amarante, o que é que ela tem? Então vamos escutar esta bonita música. Aí, são 11:39 e vocês estão à escuta da emissão O Fim de Semana à Porta, apresentado por Lourenço. E espero que vocês estejam aí desse lado a passar um ótimo dia de sexta-feira, 7 de janeiro de 2022. Já sofri por ela, já bebi por ela chorei, já passei por tudo, dormi na rua, por amar demais, por querer demais, eu já fui capaz de ver seu olhar no brilho da lua. Eu já tanto errei, já fiz tantas neiras, não tomei juízo e não me dei conta que a vida é bela. Tive tantas chances de ser feliz, mas virei as costas para quem me quis. Não me arrependi, se fiz o que fiz, vou por causa dela. Ai meu Deus, o que vi nessa mulher? Eu só gosto dela, só penso nela. Passei por tudo e dormi na rua, por amar demais, por querer demais, eu já fui capaz de ver seu olhar no brilho da lua. Eu já tanto irei, já fiz tantas neiras, não tomei juízo e não me dei conta que a vida é bela. Tive tantas chances de ser feliz, mas virei as costas para quem me quis. Não me arrependi, se fiz o que fiz, vou por causa dela. Ai meu Deus, o que vi nessa mulher? Eu só gosto dela, só penso nela.

quero dizer. E lá no centro vai respirar fundo no altar do mundo, tudo o que é crente. Banhado as águas do mar bem azul, lá na margem sul, o sol é mais quente. Já corri mundo, já passei fronteiras, e comi eiras e povos gentis. Vi monumentos e belezas tais, mas nunca iguais às do meu país. Linda Madeira e Porto Santo, é para os olhos um lindo postal. São maravilhas, pérolas de encanto, tesouro lindo que tem nosso Portugal. Como os Açores, onde a natureza desenha a beleza para o mundo olhar. Ilhas de Bruma, desenho a cores, pintado com flores para o sol beijar. Já corri mundo, já passei fronteiras, e com vieiras e povos gentis. Vi monumentos e belezas tais, mas nunca iguais às do meu país. Contactez-nous 02 38 43 Pois é, meus amigos, estamos a um minuto do fim da nossa emissão. Espero que seja um bom ano, como diz a nossa canção, e é o que eu desejo para todos aí desse lado, com muita saúde e que tudo corra bem e que seja um ano melhor do que o que a gente tem passado estes dois anos. Então assim termina a minha missão e espero que vocês tivessem uma manhã agradável com bela música, que comigo foi um grande prazer estar com vocês. E então encontraremos cá terça-feira próxima, se Deus quiser. Então até lá, vocês portam-se bem, cubram-se bem, façam muito cuidado com vocês. E é o que eu desejo, muita, muita saúde e tudo de bom e um ótimo ano novo. E então vamos deixar perto a RTP Internacional para ouvir algumas notícias lá de baixo também. E até terça-feira, se Deus quiser. Bom apetite a todos e até terça-feira. 10 horas da manhã em Portugal Continental e na Madeira, 10 horas da manhã nos Açores. Sexta-feira, dia 7 de janeiro, principais destaques da informação, Frederico Moreno. A mobilidade dos portugueses está em níveis abaixo daquilo que é habitual. É o que revelam os dados destes primeiros dias do ano, um sinal de que a semana de contenção está a ser respeitada. Um assalto como o de tanques pode repetir-se em Portugal, é o que diz a Antena 1 General Martins.